Não tenho paz nem pra sofrer. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você não sirvo pra beber. Sem você só sirvo pra chorar. Jorge Mateus! Todo dia uma feiura, todo dia uma saudade, um pó, todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e pares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura, todo dia uma saudade, um pobre, todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e pares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Você. E vem nesse momento. Seu nome passeou de boca em boca e não deu outra. Só meu sofrimento. Não tenho paz nem pra sofrer. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você não sirvo pra beber. Sem você só sirvo pra chorar. Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pobre. Todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos. Amigos e mares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura, todo dia uma saudade, um pó, todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e mares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo. FM. 21 horas e 18 minutos. Tá na hora de você tomar o delicioso café Estrela d'Alva. Que delícia! Esse tá gostoso, hein? Esse aí é bom mesmo. Eu quero mais. É bom mesmo. Esse é café Estrela d'Alva, né? É, não tem jeito, tá na boca do povo. Todo mundo só quer café Estrela d'Alva. O bom e melhor café da região. 3642-2786. São 20 anos de selo ABIC. 3642-2786. 50 anos de pura tradição. Que aproxima, você merece. É incrível assim como você. Vem ser Conecta Up. A Conecta Up é o provedor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. Mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo WhatsApp 62997021040 ou pelo telefone 3602-0688. Conecta Up. Tem coisas na vida que às vezes é melhor ter com quem contar. Áudio ilustrativo. Deixa tudo mais leve do que se possa imaginar. Cuida de quem você ama com muito amor. Será seu ponto seguro no momento de dor. Global Funerária. Nas horas difíceis você pode contar. Global Funerária, vai ser seu motor, pode confiar. Global Funerária. Se você quer agilidade, compromisso e qualidade, é na Rural Gás. Você pega, a gente traz alto padrão de qualidade.